perdeu, Playboy, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Sai do carro, filho da puta. Sai do carro agora, vai, vai, vai, vai, vai. Que foi, cara? Vem ouvir comigo o nosso NicoCast, cara. Vamos começar, então. Era só isso. Beleza, então, cara, eu sou o Rafael. E quem cresce na Zona Leste de São Paulo tem o GTA da vida real. Eu sou o Walter e, gata, eu costumo mandar bem no drift, mas eu me perco nas suas curvas. Pra mim, lugar de bandido só tem um lugar. Um cemitério. É, eu sou o Jefferson e eu só queria te deixar puto antes de te matar. Pra que, cara? Pra que isso, né, cara? É o Tommy Verdetta. Verdetta? Verdetta. Verdetta. Vendetta é vingança em italiano. Será que é referência? Vi fora Vendetta. Tommy Versetti. Ô, Versetti? Vai, eu. Antes que eu faço, né? É. Não se afogue, belezinha. O papo hoje é sobre GTA. Especialmente, vamos dar uma carimbada no GTA V, que é o jogo mais caro e o mais rentável da indústria, né? Mais foda. Não, não é. Há controvérsias, né? Há muitas controvérsias. Tem um jogo que é bem melhor que GTA V, na minha opinião, que é Enduro, de Atari, tá ligado? Puta que pariu. Ah, mas tá correndo junto com o Top Gear 3000, né? Tem o Top Gear 3000, tá? Desculpa, eu gosto mais de Mario Kart mesmo. Puta, Mario Kart clássico. Não, eu sou fanboy de GTA, sou fanboy de todos os jogos da Rockstar Games. Tu é fanboy, tu é fanboy da Sony, de qualquer coisa exclusiva. Coisa foda. Qualquer coisa cara, ele é fanboy. Entendi. É um hipster. Tá um hipster puto. Hipster nada, cara. Não vem com essa. Esse é hipster. É hipster quem tem hipster. Xbox, mano. Quer polemizar. Quer mesmo, cara. Hipster quem compra Xbox. Que joga Call of Duty aí, acho que é o matador. Falou o cara que tem um cantor dos dois Call of Duty. Só isso, né? Três. A gente vai separar o nosso papo dessa vez em dois momentos. A gente fala primeiro de como o game surgiu, depois falar da história do game, da evolução dos games em si. Bom, vamos lá então. Eu separei pra gente falar primeiro sobre a história do game, né? Da produtora e de como ele aconteceu, como ele saiu, como deixou de sair, blá blá blá, fim. E com vocês agora, nosso especialista de GTA, Jefferson. Sou eu. Cara, como é que saiu o lance aí? Como é que explodiu? De onde foi a... De onde foi a ideia dos caras criarem um jogo desse? É, o GTA, ele começou pela Rockstar Games, né? E ele começou em 1997 com o classicão GTA 1, que é multiplataforma. Ele é aquele com aquela visão de cima? Isso, com a visão de cima. Bem simples. E o que todos os GTAs têm é que eles têm esse mapa aberto, né? Além de tu poder fazer as missões, de poder seguir o caminho mesmo. Pode curtir vida louca. E tu pode fazer vida louca. Pode destruir tudo, pode... Morrer. Matar as pessoas. Todos os jogos envolvem conteúdo adulto, armas, drogas, dinheiro, perseguições, assim, com a polícia. Então, tipo, é sempre a vida de um criminoso. Vida bandida. Mundo cão. Não sei se é verdade e tal, né? Tipo, isso aí a gente navega na net, consegue um monte de porcariada e tal. Mas eu ouvi falar que GTA era pra ser... Como é que chama? Uma adaptação de Scarface. O Vice City. É idêntico. Eu joguei e vocês me fizeram olhar o filme, né? Scarface. Cara, é igual ao filme. É idêntico, todo o roteiro, né? É idêntico. A casa do principal personagem que ele conquista, né? Durante o decorrer do jogo. Que ele mata o chefão do tráfico e pega os negócios dele, que é o Tommy Vercelli, né? Isso. Ele domina, é igual a casa do Scarface, a cena final de batalha, de luta, né? Cena final do confronto dele contra o exército de traficante, é ele sozinho protegendo a sala do cofre, que tem o cofre aberto com dinheiro. Lente, põe então. Em cima da mesa, a mesa, e ele atirando com uma metralhadora. Shut up, louco, malifa! É idêntico, é então idêntico, o Scarface é idêntico, Scarface. Do Al Pacino. Isso, você tá andando na rua ali, quando tem o hotel onde tu mora, no caso, né? Até aquela casa de strip que tem, é tudo igual, é igual. Aquela praia, tudo igual, é Ctrl-C, Ctrl-V, as roupas são iguais. O bacana é que, assim, no caso do GTA, a história, GTA, desculpa, no caso do Scarface, a história, ela não é uma história verídica, né? Mas é uma história bem comum de quando o Fidel, não é que ele expulsou tal, mas ele extraditou presos políticos e de diversas naturezas depois dos Estados Unidos criticar o regime cubano. Enche o saco, né? No negócio, eu mando meus bandidos pra vocês. Então tá bom, então tá enchendo o saco, então aqui Cuba é ruim, então é um inferno. Cuida dos caras então. Aí foi um monte de bandido, traficante, presos políticos, gente de bem também, pros Estados Unidos. E grande parte desses caras ficaram lá, mano, tomando conta do crime americano. Começou o filme eles entrando de navio, né? De navio, exatamente. É o momento da extradição, cara. Da extradição, exatamente. Talvez é por isso que nos Estados Unidos eles têm tanto raiva de estrangeiros, tanta raiva dos latinos, exato. Eles têm raiva de mexicano, porque os mexicanos roubam os empregos deles, né? Mas tanto antes dos mexicanos roubar os empregos, os Estados Unidos roubou o Texas inteiro deles. É, também. Só isso, né? Só. O lance é o seguinte, tipo, no GTA, dá pra dizer que ele emula, então, tipo, esses filmes de gangster. Emula filme de gangster, tu tem que... O conceito é simples. Tu começa chinelo, tu vai crescendo no mundo do crime. Tu vai fazendo crimes mais ousados, mais pesados, mais brutais e tal. Ou seja, todo mundo que consegue pegar um controle pra jogar GTA, porque nem todo mundo tem... Nem todo mundo tem PS em casa, nem todo mundo tem dinheiro pra comprar o jogo. Quem pega o controle pra jogar, a única coisa que quer fazer é roubar carro e matar a gente. É vida louca. É vida louca. Conhece alguém que zerou GTA? Eu nunca zerei. Eu já zerei. Fiz todas as missões paralelas, todas as missões principais, tudo. Isso é zerar. Você zerar, não. Zerar a saga 100%. Do jogo. Zerar a saga do jogo não é zerar. Eu já tentei. Eu também já tentei. GTA San Andreas eu fui a 93%. O Vice City faltava 6 pacotes secretos pra mim terminar. Umas 3 ou 4 local secretos que eu não encontrei. E umas outras coisinhas a mais, tipo salto à distância. Se bem que esses jogos de hoje em dia é difícil zerar, né? É, porque tem por exemplo, Assassin's Creed. Tem muita coisa paralela. Como é que vai zerar um negócio, cara? Tem umas coisas impossíveis de fazer. Você tem que ter uma vida social bem reduzida, né? Tem que ter paciência. Muito dinheiro sei lá. É, eles querem ocupar teu tempo, né? Hoje em dia os jogos são assim. O GTA, por exemplo, o GTA, como ele é mais objetivo, eu vou dizer pra vocês, eu mais sempre... objetivo? Não, tem uma cidade gigante. Tu vê, tem um monte de arma, um monte de carro e o jogo é objetivo. Não, ele é objetivo, eu quero dizer que o teu objetivo é objetivo. Ai meu Deus, como é burro! Hã? Entendeu? Zoar? What the fuck? Tipo, tu só tem. É aquela perspectiva linear, sabe? Tudo de história, nada. Entendeu? E aí tu pode fazer ou não fazer. Tem duas opções. Sim, mas, praticamente. O Skyrim também tem isso. Não. Tem o linear e tu faz tão fácil. Mas a história de Skyrim não é linear, cara. Não, tem a do Alduin que é linear, né? Sem querer sair muito mais a do Alduin é linear e tem as paralelas. Mas o Skyrim não é linear porque tu pode, tipo, se você entrar pros Companions ou pros Rebeldes, a história muda, né? Ah, não, eu não fiz essa parte. Isso é perspectiva, tem perspectiva linear e a perspectiva de RPG. O GTA V tem alguma coisa, embora pouco, mas tem. De RPG? Isso, tem algumas decisões que tu pode tomar com o personagem. Por exemplo, se tu conversa com o teu psicólogo lá do... Psicólogo? Tem psicólogo no GTA V? Agora tem, o Michael. Ah, vai se fuder. O Michael tem psicólogo porque ele tem problemas com a família dele, tem problemas com o filho dele. E no meu tempo, os traficantes eram... Mandava a família, né, que eu tava com problema. Tinha problema, era mandava a família. Mas o que que isso difere de Far Cry, por exemplo? Porque eu sou muito leiga nesses jogos, assim. Como assim? Far Cry, pra mim, é mais legal que GTA. Jogou Far Cry? Já joguei uma vez. Legal, peguei pra, tipo, zoar, tá ligado? Que nem GTA. Mas me pareceu mais é que GTA. É que, pelo que eu vi, Far Cry, eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas Far Cry 3, né, tu tá falando? Ele é, tipo, ele é mais objetivo em sobrevivência. GTA é mais diversão mesmo. Tipo, é o que tu pode fazer que tu não pode fazer na vida real. É, GTA, desde o início, foi um jogo de mapa aberto, né? É um então, passatempo. Então, né? Sempre tinha a possibilidade de zoar, como tinha a possibilidade de fazer as missões, né? Uma coisa. E até vou dizer pra vocês que eu, tipo, de primeira, assim, quando eu jogava GTA, eu só não ligava muito pra missão, sabe? Ficava ninguém liga. Aí depois que eu comecei até o que eu virei mesmo, que eu fui até o... É, que eu fui até o máximo, assim, foi o GTA San Andreas, que foi o... Que nem ali o... Do Negão. A maioria conhece só o San Andreas. É o mais famoso. É que é um dos mais completos, né? Até... Foi acho que bombou, né, na mídia. É, eu acho que até agora era o mais completo. Mas o vocês vão do San Andreas, né? Uhum. Só que de acordo com o que eu pesquisei, o GTA que teve mais... Tipo, a nota mais elevada, assim, como game, foi o Rockstar Toronto, é isso? Não, GTA 4, perdão. Que é desenvolvido pela Rockstar Toronto, né, na canadense. Que saiu o Xbox 360 e PlayStation 3. Hoje, esse GTA 4 puro, só 4, ele teve uma nota de 96,67%. Tá, mas isso aqui no Brasil ou lá fora? Não, aqui no Brasil isso. Todo mundo conhece. É que assim, ó, o San Andreas ficou famoso porque tem várias... Que nem a gente tá falando, tem várias... É fácil de piratear, era muito pirateado. Tipo, depois do 3, o 4, eu não vou falar mais pra PC pirateado, que era fácil de conseguir e tal. É, tipo aqui é, né? O 3 tem vários mods de carro que pode botar. Então, foi o seguinte, foi que os caras pegaram a média de nota do jogo de diversas revistas, né? Somaram e fizeram a média simples, né? Somaram e dividiram. É a média maior de todos os GTAs é o 4. Que é 96.67. Logo atrás é o San Andreas, com 95.08. Embora o que eu tenho pesquisado, que tu pode ver assim bastante diferença, é que quando tu pega o GTA San Andreas, é tudo quadrado, tudo. O gráfico. E é leve, né? Também, exemplo, né? Isso. Play 2 pra Play 3. Isso, quando entrou a diferença básica. Quando entrou o Play 3, eles mudaram bastante o gráfico, só que nem eles tentaram fazer um jogo um pouco mais sério e ele não teve tanta repercussão, assim, tipo, não teve tanta aquela diversão que tem no GTA San Andreas. Ele vai fazer um jogo mais dramático, mais cinema. Ele tem uma expectativa muito alta, mas ao meu ver também ele não é tão divertido de jogar quanto o GTA San Andreas. Perfeito. Que agora o GTA V se aproximou mais com o San Andreas do que com o 4. GTA então, vamos combinar assim, quase ninguém fez final 100%. Não. Então, tipo, a maior parte do pessoal pega pra zoar, então acho que é um jogo pra relaxar mesmo. É jogo pra relaxar. E a trajetória principal do game é essa, tipo, é o cara ganhar dinheiro, se divertir como gangster, tal, né? É violência desenfreada. Violência sem culpa. Sem culpa. Qual que é a diferença de GTA, perdão, do tipo de gangster de GTA pra, sei lá, pro tipo de gangster que você vê em Poderoso Chefão? É, mas tem aquele jogo, né, do Poderoso Chefão? Tem. Que é semelhante, né? Que eu prefiro. É semelhante ao GTA, a jogabilidade dele é mais escuro, mais marrom, é aquelas cores que tu vê no Poderoso Chefão. É mais clássico, tem os carros clássicos e tudo mais. É quase uma cópia, eu acho. Comparando com o filme, né, cara? Tipo, eu acho que GTA, tipo, é diferente tem a diferença dos filmes básicos. É um jogo. Uhum. Tem que te dar liberdade de tu fazer o que tu quiser. E tu tem que sobreviver, porque, tipo, num filme de gangster, o cara vai lá, tem que jogar com a cabeça, né? Não vou mandar minha família atacar tua família, porque vai morrer geral. Eu tenho que fazer, minar eles, fazer outra família atacar. No GTA, não. No GTA, eu pego uma arma, uma metralhadora e um carro, eu mato uns 20 negros sozinho, entendeu? Por isso que é diferente. É bem mais simples pra jogar. Mais simples? É uma diversão, é uma violência sem culpa. É uma diversão, isso mesmo. Culturalmente diferente também, né? É. Alguma coisa. A cultura que passa no jogo e tal. Como assim, quer dizer? Tipo, por exemplo, no caso do Poderoso Chefão, que eu joguei mais, tipo, os caras retratam muito bem a cultura. Norte-americana? Não só norte-americana, mas a. Italiana? Isso, a italiana tem um nome bem sino-americano. Não, sino-americano não, desculpa. Americano. É a cultura dos caras. Eu vou tentando. É a cultura dos caras que descendentes de italiano, sabe? Aquele cara que nasceu nos Estados Unidos. Tipo, gringo. Não é o gringo. O pai dele veio nos Estados Unidos e ele nasceu já nos Estados Unidos. Só que tem pai italiano. É igual em São Paulo, quem é de São Paulo vai saber bem. É só no bairro do Bixiga tu vai ver esse tipo de cultura bem. São os imigrantes. Forte, é, exatamente. Retrata muito bem isso, tipo, o drama do imigrante, como os imigrantes tiveram que se unir pra poder sobreviver, e aí como os imigrantes se uniram, acabou, tipo, descambando, né, pro crime, pra máfia e tal. Pelo que eu vi do pouco do 4, eu acho que passa um pouco da máfia, o 4 não é russo lá, uma coisa assim. O 4, ele é um russo, né, que ele é um ex-soldado. Então, eu acho que o 4 tentou passar essa parte, assim, mais focada na cultura e tal, de como a máfia russa trabalha nos Estados Unidos e tal. Só que tipo, o 3 seria como o personagem é negro, né? Aham. Uhum. É, tentou passar uma cultura negro-americana e tal, assim. Só que ninguém teve um forte apego, tipo, de é assim, é tal. É um monte de valores. É, não tem um valor que tal. Tipo, tem os easter eggs de rapper, de coisa, mas não é aquela coisa que qualquer um vai entender. Tipo, entendi. Só jogando e entendendo. É coisa de gueto mesmo. O cara que tá dentro do negócio que entende. É isso aí mesmo. Só que, tipo, eu entendo. Branco, vai entender uma rola no rabo a hora que você te pegar. Qual o problema, cara? Tem que ser branco. Você é preconceito. Por dentro eu sou negro. Tem um negro por dentro? Não. Eita. Tem a alma. Eita. Alma de um eita, negro. Eita, eita. Não. Quero uma sopinha e está deliciosa. Não, eu não quero nenhuma sopinha. Eu detesto sopinha. Diga uma coisa. Os produtores, no caso, se não me falha a memória, o jogo ele foi produzido, foi criado, né, por David Jones e depois pelos irmãos Dan Houser e Sam Houser, certo? Certo. E pelo designer de jogos, Zachary Clark. Isso. Tranquilo? Tranquilo. Cara, tipo, esses caras eles tinham alguma alguma ideia assim, tipo, revolucionária, ou era só mais um jogo que eles estavam criando? Eles sabiam o que eles estavam fazendo? Uma pergunta cretina! Sabe o que eu tava pensando? Dinheiro. Dinheiro, não tem um jogo assim, mapa aberto pra pegar um carro e zoar, dinheiro. Se tu falar Gran Turismo, eu vou te bater, cara. Não, Gran Turismo não, eu nunca joguei Gran Turismo. Jogo de mapa aberto, não tem o Driver. Cara, Driver é um cocô, velho. Mas não é, Driver não é antigo, mais antigo que GTA. É muito mais antigo, mas, é de Play 1. Por exemplo, o tempo que saiu o Driver, saiu o Driver 2, os gráficos eram horríveis. Ah, mas o que eu me lembro dos gráficos de GTA no começo também eram horríveis, me desculpa. Não. Mesmo pra época. Não, quando saiu o GTA 3 os gráficos eram muito melhores. Era um personagem com a silhueta bem definida. O GTA... O que eu me lembro... O Driver é um cara preto, uma sombra preta correndo. Não, é o Driver tinha pouca qualidade gráfica. Era mais qualidade gráfica nos carros. Os caras se empenhavam nos carros e nas pessoas, tanto que não conseguiam atropelar ninguém. Tipo, tu passava com o carro, a pessoa passava por dentro do teu carro, tá ligado? Tinha aquela política de não poder atropelar em... Capaz, sério? Virava fantasma? É, era fantasma. Ele sempre, não é que tu não acertava. Tipo, na hora que tu ia acertar, ele corria pro lado. Podia estar em cima do carro ele sair. É, traduzindo, Driver é motorista. Uhum. Então, não tinha arma, tu só podia dirigir e teu boneco era escroto pra caralho, de feio, assim, sabe? Quando entrou a arma, foi no Driver Parallel Lines, que eu joguei uma vez, achei o gráfico muito bom. Quando eu joguei de novo, o gráfico era um cocô. Entendeu? Se tu pegasse na mesma época que saiu o GTA 4, a qualidade gráfica tá muito melhor que o Parallel Lines, que saiu ao mesmo tempo. O Driver foi se perdendo, ele é mais pra motorista, mas entrou armas, entrou coisa tudo junto quando entrou a nova série. Aproveitando esse gancho que vocês falaram de evolução, de comparação e tal. Sim, capaz. Tem uma evolução gráfica na série GTA, isso é inegável, né? Porra, claro. Começou em 97. Tem todos os jogos tem. Começou em 97 e agora o cara pula de paraquedas. É. Mas houve uma evolução do enredo. É que a gente falou, cara. É aquele bagulho de gangue. Só que no 4 eles tentaram. No 4 da máfia russa, eles tentaram fazer uma coisa mais pegada, com um enredo mais fechado, mais fechadinho e tal. E agora esse 5 eu não vi como é que tá o enredo dele, mas pelo jeito parece até legal, assim, as histórias se cruzando e tal. Tipo, é um filme se formando na tua frente, né? Enquanto tu joga. Por que fez tanto sucesso então, assim, tipo, é só gráfico? O GTA V? Todos os GTAs. Pelo que vocês falaram, nenhum GTA tem uma história foda. É só de violência, sem culpa, diversão, com gráfico. Need for Speed também. Need for Speed, tipo, tem lá os carrinhos, tô no carrinho e pronto. É que nem um jogo de carro. Tu compra porque o gráfico é melhor, o próximo. Não, porque não, a direção não, é. Porque a direção é melhor. Porque tu mesmo falou que a direção do jogo tava melhor, tava mais realista. Porque a paisagem tava mais bonita. Porque tinha uma possibilidade de fazer inúmeras coisas melhores. Os estragos também. É porque o jogo. Porque é uma versão 2.0. Você vai atualizando com mais coisas. É só isso a diferença. Eu vejo assim de GTA. Assim, se tu bater igual tu bate no GTA, no Need for Speed, teu carro continua andando. Não, foi só uma comparação, cara. Não, eu sei. É que nem no 3, o 3 também, tu continuava andando internamente. Não, é que o que eles fizeram no GTA 4, no GTA 5, que inovou um monte, é essa questão de tunar os carros. Que não tinha no GTA 4, mas tinha no GTA San Andreas. É só gráfico. É potência do processador do videogame, né? Não. Então é também só gráfico. É trazer mais realidade pro jogo. Trazer mais realidade. Tanto na questão da direção e coisa, como, por exemplo, a força das balas agora tá muito melhor. A dificuldade pra tu fugir da polícia tá muito maior. É um jogo bonito. É que assim, não, é que assim, o público de hoje ele quer, quanto mais realista, melhor. Esse no caso do verossímil, sabe? Que nem o Superman que saiu. Ah, é mais, ou o Batman, é mais verossímil, sabe? É mais parecido com a nossa realidade e não tem tanto erro no meio do caminho, no meio do filme. E é assim que o Jefferson tá dizendo, porque o que o público quer hoje é tipo ver uma coisa, o carro vai bater tantas vezes lá, e se ele bater de daquela maneira, é óbvio que o carro vai parar de andar. Mas pensa comigo. Pensa em referências. Desde 1997, GTA virou uma referência para jogos de mapa aberto. Pensa hoje em dia um jogo de mapa aberto, nesse contexto. Olha, Com esse contexto. Jogo, contexto de mapa aberto, velho. Famoso, assim, tipo, bem famoso. Mapa aberto? Mapa aberto. Mapa aberto? Ah, vou usar minha carta armadilha. Ah, Skyrim! Não. É o melhor jogo de mapa aberto do mundo, cara. Tem dois anos seguidos sem como melhor jogo do ano. Nesse contexto. Mapa aberto? Não tem outro jogo nesse contexto, cara. Então exclui a palavra contexto, bota a palavra... Mapa aberto? Tema. Tema. Não tem esse tema. Só tem um jogo de tema. Tema, tiro, violência, prostituição, tem, dinheiro, drogas. O que drogas. Tem agora que vai foder o rabo de quem joga GTA é o Watch Dogs. Vai comer o cu vai de quem joga. Vai comer todo mundo, é isso aí. Vai isso aí, passar mano. O trator bonito. Ó, rapaz. Vai passar o trator. Tá, só não... agora, mas... E daí imagina a hora que eles lançar o Watch Dogs 2, podendo andar de moto, que tu já pode escalar, voar. É só lançar os patch, cara. O jogo já tá pronto. Beleza? Tem que... pode ser que vai ficar melhor, mas e até agora o que a gente tem? Aí tu vem me jogar Skyrim? Porque eu tô dizendo que Skyrim é um jogo de RPG. Tu falou mapa aberto. Mapa aberto, Skyrim é demais. Ah, eu só botei a palavra errada. Então não queria dizer contexto, eu queria dizer em tema, então. Tá, mas é a mesma coisa, em GTA tu pega e vai lá fazer as missões. Em Skyrim também é. A única coisa que é diferente é que o teu um tema é medieval e o outro tema. Tá, mas. Skyrim você rouba Skyrim cavalo. É RPG. É, Skyrim você rouba cavalo e GTA. Skyrim é RPG, dependendo da tua, do que tu fala com as pessoas. Até não, não é zoeira. Não é, tem uma linha, né? Eu não consigo entender de verdade. História. Porque tu tem que culpar o personagem, tem que ficar forte. Vai ver que é um, vai ver que é um. Um guerreiro, não é enquanto. Vai que é um bagulho tá, meu. E agora o GTA, tu não tem que culpar teu personagem, GTA 5. Tu só opta as perícias. Mesma coisa. Mas não upa nível, não compra armadura. Tu não compra o personagem. Tu não compra arma pro teu personagem, tu não compra moto, carro, casa. É o mesmo conceito, cara. É um conceito de RPG, tu tem que culpar na vida. Do Valkyrie. Não, eu vou vir. Tá, não é um conceito de RPG. RPG é roleplay. Tá, mas. Tu não toma decisões no GTA. Ó. Tu não é bom de tomar decisões, eu tô com medo. Eu falei, como não é muitos, mas tem. Voltando pro assunto. Não muda, não interfere tanto na história, não faz o teu personagem. Ninguém duvida que GTA realmente tenha modificado. Mas o que o Rafael, eu acho que um monte de gente também não consegue entender é como. Porque, tipo, eu vejo que o pessoal que vai. Que gosta de GTA é o mesmo cara que gosta de. Quer ver? Velozes e Furiosos. Mano, tu vai assistir filme... É aquele cara que não pode fazer na vida real, quer fazer em algum mano, lugar, tipo, quer descontrair, cara... quer... Eu não entendo como é que um jogo tão... bonito, não, tipo, ninguém duvida. O jogo é lindo. Não, é lindo, tá ligado? A gente tava jogando contigo e tal na tua casa, é lindo o jogo. E todos são muito bonitos, a revolução gráfica tal dos jogos é sempre fabulosa. Sempre tem uma coisa tipo nova, assim, seja na física, na mecânica, na iluminação. Uma habilidade nova, coisa nova. Então, jogabilidade ninguém nega, é boa. É boa, né? É boa, é ótima e tudo mais, é divertido, é engraçado. Né? Mas como é que um jogo só com isso fez um estrago tão grande, entende? Porque, por exemplo, pega... Paciência. Mario. Não, pega Assassin's Creed. Assassin's Creed também é um jogo lindo. Sim. Mas tira a história dele, fica um jogo bobo. Tira a história de Assassin's Creed, é um jogo bobo. Fica, é um jogo termina de, a história e tu não para de não joga mais Assassin's Creed. É. Entende? É um jogo bobo, sem a história. Como é que o GTA conseguiu revolucionar tanto, entende? Isso... Porque GTA foi o que abriu as portas pra, tipo, eu vejo, né? Pra, tipo, tu pegar moto, andar de moto, fugir da polícia, que nem, tipo, matar a polícia, tu pegar arma, extravasar. Isso tinha tudo num jogo só. Porque antes tu fazia, tá? Tipo, tu ia lá e pegava moto, mas tinha só um jogo de moto. Era só um jogo de moto. Ah, eu quero andar de paraquedas. Mas tu tinha um jogo só que andava Ele agregou muito. E tu não podia fazer toda a hora que queria. Tinha que fazer. É uma bolsa de retalhos bem retalhada. Isso, agora que vocês falaram, eu fiquei pensando. Então é um jogo que reúne várias diversões num lugar só. Várias diversões. Tipo, é como se fosse o Hop Harry dos do gamer. Do game. É, porque isso faz sentido. E agora eu tenho que virou tipo Need for Speed, porque tu pode tunar os carros, virou Ghost Recon, né? Porque a perspectiva da. Faz sentido, Iago. Do tiro, né? Lembra como a gente tava se errando? Bom, eu botei no mapa lá pra gente ir num lugar lá, trialto pra caralho. A gente indo, você começa. Bah, o mapa é lindo pra caralho, não sei o quê. Lembra quando a gente começou a zoar com o proletário lá querendo defender o carro? Os proletários queriam ir peixando e tal. Daí tu vai se divertindo dirigindo. Beleza, eu parei, desci do carro, fui na água, tirei na geral, matei os cachorros, mandei prender o cachorro, matar o cara lá. Entendi. Entendeu? Um monte de coisa pode fazer. É, bom, agora eu entendi porque faz sucesso. Faz sentido mesmo que vocês explicaram. É, e outra, né? Que nem todo mundo conhece GTA. Se tu for o tiozinho lá no mercado, se ele jogar GTA, ele vai entender o que ele tá fazendo. É? Se tu der pra um guri de 6 anos, ele vai entender o que ele tá fazendo. Se tu der pra uma... Pra tua mãe, ela vai entender o que tá fazendo. Porque é um ladrão, é intuitivo, é um ladrão, tu pode roubar e fazer o que tu quiser. É o Apple dos games. É a Apple dos games. Tanto que quando tu ensina alguém a jogar, tu aperta o triângulo, pega o carro e dirige. O resto se escreve sozinho. É? Ah, entendi mesmo. Vocês ficaram bem pra mim, cara. Acho que o pessoal vai entender também. Eu chamarei nossos guerreiros de todo o universo. E eu estarei aqui a Montanha da Serpente. Eu, Esqueleto, ordeno a vocês, meus guerreiros. Vocês já falaram que realmente GTA não prima pela história, pelo seu enredo, né? Pelo desenvolvimento do game. Mas, sei lá, deve ter uma historiazinha meio que chumbrega pra você pegar e jogar, né? É, mais ou menos. Tá, vamos falar um pouco sobre essas histórias e tal? Do GTA, você pode falar de todos, são 16 faz games, que né? Faço que lembro. Ah, tipo, os mais emblemáticos, né? O pessoal mais lembra. Vamos começar então, pelos mais antigos? Ou começar do Play 2, Play 1, Play 2? Eu acho que a gente pode pular a parte do GTA 1 e 2, porque eles não são tão memoráveis. Sim, era só que o jogo tava recém. O tiro era bolinha ainda. Tá. Sabe o que eu lembro desse jogo? O jogo era um bebê, hein? Eu lembro de jogar esse jogo no PC em casa, mano, há muito tempo atrás mesmo. E aí, tipo, você pegava uma arma que já tinha um tiro bolinha. Uhum. E você fazia anarquizando pela cidade e tal. E aí, de repente, tipo, do nada vinha umas criancinhas de amarela de mão dada, assim, em fila. Não sei por que essas ficavam, mas se você ficava na frente delas, elas vinham uma atrás da outra, e você atirava, matava todas na sequência. Aí aparecia na tela escrito Carnage, carnificina, tá ligado? E mano, na hora que você matava 5 na sequência, mano, já vinha todas as polícias atrás de você, acabou. Fechava o crime e acabou, mano. Não sei porque elas vêm de mão dada, até hoje não entendi isso, mano. Maluquice, né, cara? GTA 1? Do primeiro. Do primeiro? Ah, não. Não era criancinha. Quem que era aquilo? Sabe quem era? Quem que era? O Elvis. Que Elvis? Tinha 5 Elvis? Sim. Aí tu matava, vinha o Elvis ali, tu matava ele. Eu lembro do 2, né? Do 2 assim não que era. Não Elvis não, cara. Tá maluco. Tá falando do 1 ou do 2? Agora tu me deixou na dúvida também. Eu sei que tinha tipo, uns bichinhos amarelos de mão dada, tá ligado? Eu pensava que era criança vindo da escola. Eu imaginava isso, pelo menos. O gráfico era horrível. que isso dá boa imaginação. Vai imaginar só aqui, velho. Mano, força do pensamento. Minecraft... Realmente, esse sujeito parece uma besta do inferno. Bom, Vice City começa com o Tommy. O Tommy, tipo, ele... Deixa eu lembrar agora, faz tempo que eu joguei. Ele começa a arrumar bico, tá ligado? Tipo, ele começa a trabalhar pra um traficante e tal, que é o Dia, se eu não me engano, pra fazer as conexões dele e tal. Uhum. De droga, só que daí ele trabalha com um francês lá, que, tipo, também ajuda ele, que ele se associa, né? Que fica sócio dele, dá uma mão pra ele, daí o sócio dele. Daí ele mata esse Dias e toma o lugar do Dias. Que nem Scarface fez. Nem Scarface fez. Daí o amigo dele trai ele, porque dá uma treta lá, com o irmão dele que ele não deixou o cara matar. Daí dá uma treta lá, daí ele mata geral e pega o tráfico. É bem simples. O Vice City é... Ele é dominando a cidade. É a cidade inspirada em Miami, é isso? É isso aí mesmo. Tá. Miami Vice. É o chupinhou Miami mesmo, tem os dois lados, tá? Tá. Tem até a parte dos haitianos lá dentro, no barra haitiano, que é trifoto. Depois de um tempo, tipo, depois que tu vira, tu continua andando lá, tu não sai andando no barra haitiano. Tu passa na rua, os caras te ficam fogo. Que isso? Dá treta aí, velho. Só pra deixar ali a ordem, né, dos GTAs, o GTA 1, 2. Aí tem, claro, tem todas as expansões. Mas os mais marcantes, né, foi o 1, o 2, o 3, o Vice City, o San Andreas, aí o 4, as expansões dele e o 5. Esses são os mais marcantes. São os mais marcantes, né, que mais tiveram sucesso, né, nos games. E ele fez sucesso de verdade durante a época do Play 2, né? Tipo, sim, aí o boom, né? Saiu o Play 2 e saiu o GTA, gente. Porque o GTA San Andreas no Play 2 tu podia jogar com dois personagens, aí tu podia jogar com um amigo teu, enfim. Uhum. E jogar os dois ao mesmo tempo ali com controle e... Sabiam que GTA é considerado o jogo que tipo, o jogo emblema dessa geração de videogames, do, tanto do PlayStation como do Xbox. Ele foi o jogo que realmente explorou a fundo, assim. Mas ele não me representa. Não te representa? Não me representa. Usou ao máximo. Ele usou ao máximo, tipo, os recursos gráficos do jogo. Porque é só recurso gráfico, nem vocês falaram, né? Ele precisa, tipo, ele precisa, tipo, calcular diversas variáveis, né? Coisa que o cara faz, faz exato. Qualquer merda lá dentro. É, não é. Exige muito da máquina. Vocês dizem do 5? Não, o 2. Do 2 ao 5. Do 2 do começo ao 5. Ah, todos eles. Porque assim, o videogame se popularizou, mesmo tipo, a indústria de videogame explodiu com o PlayStation 2. Vamos chegar nessa parte até, né? Explodiu. A indústria de videogame com o PlayStation 2. E o jogo que impulsionou assim, a venda de videogame foi o GTA. E aí agora tá acabando a fase, né? Acabando a geração 3. Indo pra 4. Indo pra 4. E o jogo que explodiu em vendas, sim, foi o GTA V. O recorde no final. Não precisa dizer que tá acabando! Acabou! Dizer muito, né, cara? Tipo, GTA V vendeu em menos de um dia 1 bilhão. Que primeiro dia foi 800 mil. Milhões. Só, não precisa dizer muito. O filme de cinema que mais vendeu dinheiro da história do cinema foi Avatar com 1 bilhão. Que levou meses pra bater essa cifra. Sim. GTA fez isso em um dia. Um bom país, né? Não, foi mundial. É muito dinheiro, cara. Sim. É muito dinheiro. Você lucrar, os caras gastaram 250 milhões. Eles lucraram 3 vezes o valor do bagulho, lucraram 300%. Alguém tá lá que nem tipo a tia nadando. Alguém tá, cara. Nadando dinheiro. Não é a gente, né? Nadando nas moedas deve doer, né, cara? Pois este inútil aqui lhe dirá uma coisa, inseto rastejante. Depois que eu acabar com Freeza, será a sua vez. Ficou claro, convencido. E aí, depois de Vice City? GTA San Andreas, que foi, né? Foi o jogo que mais teve sucesso, né? Comercial ou de. Ou de fama? Tanto comercial como de fama, né? É? Mais que o... Não. Vou te dizer até que comercial não teve tanto, porque depois que saiu pra PC, o pessoal começou a piratear. Em até hoje montes. Tá muito fácil disso, de fazer isso. Tá, mas... E eu ouvi uns boatos, uma história que ia sair um brasileiro e que até tinha feito as traduções e que... E eu vi ia se passar no Brasil, no caso? É, que ia se passar no Brasil. Eita. Uma história, uma coisa paralela. Boto? Então, sei lá, não entendi muito bem, mas eu lembro que até tinha uns palavrões e tal. O pessoal tava falando que era mesmo brasileiros. Não, parece, isso eu não quero falar sobre isso. Não quer falar? Se não quer falar, eu falo. Não vai falar? Eu falo. Fala. Eu falo. Fala o quê? Eu falo. Fala o quê? A real é que isso daí era, tipo, era patch. Tipo, a galera, o Piratation pegou, Piratation e fez vários mods com, tipo, carro, golf, pra te poder tunar e tal. Que podia já no jogo, mas ele tinha os patch, né? Tu comprava com cenário, coisa, baixava grátis. E zoava. Tinha até modos online e tal, que podia jogar online. Ah, nunca teve, tipo, ah, eu quero mas jogar. Mas era oficial isso aí? Não. Não. Quero jogar com o meu GTA, quero jogar ouvindo os caras falar carioca. Daí eu baixava o patch e instalava no isso jogo. Só que é pirata, né? Aí você baixava o patch é... Mas foi mal famoso isso aí, porque até eu fiquei sabendo e não jogava. Tinha muito, é que tinha muitos patch. Cara, até hoje tem patch que tu pode botar personagem de Naruto dentro do jogo. Aí é o patch, então, tu bota skin dos personagens. GTA... Pô, GTA, Morro do Alemão. Então vocês acham que isso é bem proposital? Que a Rockstar deixou meio código aberto para as pessoas criarem, pra ganhar nome? Ou... Pra imortalizar. Porque que nem o Windows meio que... Né, eles não estão nem com o usuário de casa se tu tem um Windows pirata ou não, né? Eles querem saber se as empresas têm. Exatamente. Porque se tu aprende a usar, depois tu... O resultado tá aí. Vai sempre usar o Windows. O resultado tá aí, agora que nem tem o 5. Ou quando eles vão lucrar no 5, a galera, tudo que jogou o 3 livre, com podemos lá de montão, tá jogando o 5 agora. É, pagando lucrou 1 bilhão. A minha atingiram, até eu fiquei sabendo do negócio. Só que o nosso amigo sonista ficou bravo com os caras, hein? É, o que eu vou dizer assim, o que esse GTA aí que fizeram na versão do Brasil é o GTA Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Eles botaram um monte de patch, fizeram um pacote inteiro dizendo que é o jogo. Eles só aproveitaram o cenário do jogo, mas mudaram a skin do personagem, mudaram a skin dos carros, das motos, de tudo. E deixaram só o original, só o mapa do jogo. Mudaram até as legendas e coisa tudo. esse é o que eles chamavam do GTA Rio de Janeiro. Então o que que tu vai encontrar no jogo? Vai encontrar os carros da polícia, os camburão do bote lá, os caveirão. Os caveirão. Vai do Nascimento. Capitão Nascimento. Vai encontrar a Brasília também? Não. Tem, eu jogo, se tinha Brasília, eu tinha Pet, ele tinha o V-Pet, tinha Brasília e Golf. É, vai encontrar um carro brasileiro, né? Carro popular que tu vê aqui, né? O Gol. Meu, o Ninho, será que vai estar lá? Sim, será que tem. Vai, vai estar lá. Aí eu jogo. Tá. Então, isso aí foi a versão do GTA Rio de Janeiro. Até o que trouxe mesmo a fama pro GTA San Andreas, que eu tava pensando aqui comigo, é que até o GTA Vice City, a tecnologia que tinha era a PS2 e a internet era uma porcaria. Quando saiu o GTA San Andreas, a opção dele era tão grande, tipo, a diversão dele que ele trazia assim era tanta que o pessoal pirateou e fez uma versão online. E a tecnologia nessa época já tava permitindo isso, de tu ter a conexão um pouco melhor e tu conseguir fazer uma versão online pro jogo. Fazer em questão de servidores, né? Fazer online. Mas será que isso que a gente falou não faz sentido? Tipo, faz todo. É a mesma coisa que os caras, tipo, os caras abaixam as calças. Faz, né? Pode usar, já passou a fase desse. Usa outros, aí, vou lançar outros. E aí popularizou, né? Tipo, qualquer moleque, mano. Até hoje tem moleque. Tu mesmo jogou, o Pode já jogou o Pirata, o Rafa jogou Pirata também, eu já joguei Pirata nas LAN por aí. É, mas é que o que aconteceu é que não tinha tanta lenha de pirataria, né? Como tinha agora com o. Exatamente, eles jogaram GTA 4, bem. O GTA 4, ele tem conexão de acesso. Mas isso tá certo. Só que no PlayStation 3, o que tu vai ter? Tu vai ter que ter o jogo online, porque se tu tiver um jogo pirata no PlayStation 3, ele vai bloquear o teu sistema, porque o teu Play tem que ser desbloqueado pra isso. Sim, mas é isso que eu tô te falando. E no PC não é vantagem, porque não tem ninguém que jogue, entendeu? Sim, mas é isso que eu tô te falando. Eles popularizaram o jogo 3 enquanto dava pra fazer pirata. Agora que não dá mais, o pessoal que quer jogar mais atualizado, crawl. É, senta, com certeza, jogar online. Eles fizeram certo, eles fizeram nenhuma jogada. O 3 tinha como fazer, porque se eles não abaixassem essas calças, o pessoal ia fazer e eles não iam ganhar nada. Agora eles fizeram certo, eles falaram, ó, eu fiz vista grossa, vocês fazem o que vocês quiserem com o jogo. Só que a hora que vir o PS3, vai ter a conexão à internet, a tecnologia, vai bloquear fácil. Aí vocês vão tomar no cu e vocês vão ter que comprar o que eu quero. Pode ser que é por isso também que o GTA 4 teve tanto sucesso, né? Embora não foi tão bom. Aí vou botar um pirocão do tamanho do mundo na mesa, meu amigo. Enfio no rabo, que nem a Microsoft quer fazer, tá ligado? Quer fazer, exatamente. Depois que a pessoa tá viciada, com certeza ela vai comprar. Claro. Resultado tá aí, 800 milhões na conta dos caras por dia. Mas vale. Mas... Olha o sonista. Valeu, cara, sentar. Sonista é foda. Dovahkiin. Eu fico com o Sky. Polêmica. Cara. Polêmica. Tem que ser pra aquela porta ainda, cara. Você corre, cara. Corre, Rafa. Calma, Rafa. Não pega a faca, Rafa. Não pega a faca. Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há salva-vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Vamos falar de um ponto tipo, importante, assim, que é a violência do game, né? É desenfreada. Você, mano, dá pra dar moral pra esses caras que esses malucos de plantão que falam que o jogo influencia a molecada? Dá pra dar moral pra esses caras? Não, mano, porque eu jogo de Fort Speed, nem por isso eu virei o Senna até hoje. Não é o Senna, não é o Senna. Não. Também não virei encanador jogando. Também não virei encanador jogando Mario. Não virei bancário jogando Banco Imobiliário. Não virei cirurgião jogando Jogo da Vida, aquele cirurgia. Não virei, nem sei saí atrás da princesa que vem Zelda. É, eu não fiz nada disso ainda. Mas, não como cogumelo. Mas o jogo ele não... Eu vou fazer papel de advogado do diabo aqui. Tá, morrer. O jogo ele não... Como é que chama? Não. Ele não auxilia, não influencia, tipo, ele não... Encoraja. Também encoraja a palavra. Ele não banaliza a violência. Sim, banaliza. Não banaliza a prostituta? Não banaliza. Os carros, sim, do mesmo modo que a novela das nove banaliza a guria no safã com roupa curta. Mas entendeu? Tipo, cara, tudo já tá banalizado. Olha o que que é o jornal da Record. Só falta sair sangue da tela, tá ligado? O cara lá, corta pra mim! Filmo morto, filmo defunto, olha o pé! A polícia não tem vergonha na cara! Meu Deus, é uma bandida! Eu tô louco! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia. A senhora pra mim é uma vadia. Eu tô louco. Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Não, é demais. Tipo, se for pra ver, tu não vai viver, cara. Tipo, todo lugar tá assim, não tem. É, se fosse assim, que nem tu falou, fui lá Scarface. A gente olhou Scarface. E tu jogou o jogo. O Ronaldo jogou o jogo. Ah, influencia? Talvez influencia tanto quanto olhar o filme. Quanto qualquer outra coisa. E aí a gente vai censurar isso? Entendi. Até onde isso vai? Até onde, tipo, a questão é educar os filhos pra que eles entendam que isso é entretenimento. Isso não é mais. Isso não é a vida, isso não é trabalho. Morre ali. É a mesma coisa. Lembra quando a gente tava jogando lá serrando? Tu veio por trás da mina e deu um bufetado, ela caiu desmaiada? Mó legal, né? Sim, tá, agora imagina a seguinte cena. Tu tá andando de carro, ou pode estar andando a pé, pra ficar melhor, ficar mais bonitinho. Tá andando de carro. Tu tá andando de carro e aquele cara tá te trancando. Vocês dois são nervosos, tu e o Jefferson são nervosos na direção. Aquele cara tá te trancando na direita. E daí tu vai pra esquerda e ele vai pra esquerda também. Aí tu, pá, vou dar uma chance pra ele porque ele não me viu. Vai, volta pra esquerda e vai tentar ele volta pra esquerda de novo. Não dá vontade de cortar ele, parar, enfiar a porrada? Dá. Dá? Dá. Sabe por que tu não faz isso? Pela educação que você recebeu em casa. Sim. É errado, né? Porque o jogo, a televisão, os filmes fazem isso. Te ensinam a fazer isso. Te ensinam que não tem culpa. O GTA, tu vai uma violência sem culpa. Só que toda a educação que tu tem em casa, tu recebeu. Mas é só um jogo, né? É só um jogo, não é a realidade. É, tu sabe que fazer aquilo é errado, né? Então a gente pode concordar então que não é o cara que joga e vira um babaca. Ele é um babaca que joga. É um babaca que joga. Tranquilo, beleza. É a concordo. Fala Pepeca. Se tivesse Pepeca na vida, tudo dava melhor. Cara, vocês lembram que tipo, no Brasil teve uma tentativa de censura pra GTA, né? Sim, mas ia ser pior que a Segunda Guerra Mundial. Mas vocês lembram que. Mas não sei se a gente tem que entrar nesse assunto, porque, cara, Tom e Jerry vai ser censurado. Tom e Jerry é um desenho. Isso aí é falta de. Vai ser censurado no Brasil. Não é no Brasil. A Cartoon detém os direitos da Cartoon do mundo internacional. E aí os caras querem tirar de exibição do mundial em 7 episódios. Eu fiquei sabendo que os fãs se revoltaram do Tom e Jerry, né? Eu sou um fã do Tom e Jerry. Os fãs! Eu tô falando sério. E a Cartoon voltou atrás e dos 27 episódios que eles vão cortar, eles vão cortar só dois. Os caras fizeram um rebuliço, cara. O Tom e Jerry é legal, eu gosto pra caramba do Tom e Jerry. Me divirto com o Tom e Jerry. Será que não foi uma forma que a Cartoon ganhar moral? Ganhar up no Porque se fosse série. Porque se fosse série, eles não iam voltar atrás. Não, mas verdade seja dita, tem muito episódio de Tom e Jerry que, tipo, é. Vou botar aspas enorme aqui, né? Tipo, politicamente incorreto, sabe? Que é o cara batendo e provocando e ganhando. Ah, não vamos falar. Não vamos entrar nesse assunto. Mas é correto, é só uma piada. Falar de pica-pau, falar de. Porra, é só um desenho. E aí eles estão. A cultura da TV, do cinema e dos videogames não me fez uma pessoa pior. Não. Fiz melhor, cara. Fez melhor, mano. Tipo, eu lembro assim que grande parte da formação do meu caráter que eu tenho hoje veio jogando os jogos do Batman. Jogos do Batman do Nintendo? Era muito ruim esse jogo, cara. Só tinha um tipo de soco e um tipo de chute. Como todo jogo da época, né? Um tipo de soco e um tipo de chute. Todo jogo da época era assim. E uma habilidade. E tá bem bom. Tu tinha três botões pra usar. Como é que pode uma mãe, sua vagabunda? Vagabunda! Tá? E GTA V? Cara, tipo, é realmente o melhor jogo que já saiu na face da Terra? Não, ou na face da Terra não. Na face da Terra não, mas é um jogo louco? Bom. Você tá louco? Você bebeu? Você comeu cocô? Você come merda? Fui descoberto. O que aconteceu com você hoje? Parece que você tá com febre. Fui descoberto. Não, na real, o jogo é bom, cara. Eu gostei muito. Vou até comprar um Play 3 pra mim semana que vem. Melhor jogo do mundo é Angry Birds. Nossa. Que? Imagina? Calma aí. Mas... Que é matemática pura. É matemática pura. Mas é legal pra caralho o jogo. Eu gostei. É engraçado. O GTA V te dá uma liberdade de vida. Agora ele pode escalar a parede. Escalar a coisa, pular cerca. Tem missão de rapel agora. Tem missão de. Só faz a missão, rapel? Ou pode fazer livre? Não sei, não tentei ainda. Mas tem uma missão que tem que fazer o rapel pelo prédio. Aí você tem que quebrar o vidro, levar o cara e matar meia dúzia lá e fugir de helicóptero. O pessoal quer saber da história do jogo, então dá uma conferida no nosso post ali sobre o review do jogo. Niágara afeta pessoas diferentes, de modos diferentes. E algumas sentem forte impulso de descer as cataratas no barril. O GTA V foi, como a gente disse no começo do podcast, ele foi o jogo mais caro da história. Certo? É isso? Hã? Sim, mais caro, né? Pra produzir, sim. 250 milhões e levava quantos anos pra ser feito? Quando é que saiu? 5 anos, né? Acho que é isso? Foi, não sei, não. Acho que foi 5 anos, foi Skyrim. 5 anos não foi Skyrim? Não, acho que foi 5 anos, tá? Desde 2008. Sendo produzido, não é? Não, não, isso. 2008, isso mesmo. Ah, mas o que eles estavam fazendo nesse meio tempo? Estavam lá comendo paçoca no escritório. Quando saiu? Já me tava procurando, né, velho? Mini golf no escritório. GTA 4 saiu de mini táxi. GTA 4 saiu quando? É, 2009. Ah, então foi o mesmo esquema do Play 4. Tá. A mesma coisa. De mais a mais, foi bem gasto? Pelo que eu vi, foi 300. Foi muito bem gasto. Pelo que eu vi, foi 300 mil. Gasto. É, 300 milhões. 320, né? Por aí. É grana pra caceta, né? É grana, cara. Foi bem gasto, não, moto. E eu, se fosse eles, comprava drogas, vendia. De verdade. E lucrava. É, e preso, né, também. Mais. E a presa também. Porque foi assim que eu aprendi no GTA V, e isso que eu vou fazer. Essa é a sua educação. Esse, né? Não, foi bem gasto. Agora. Foi bem gasto. Porque, tipo, pro jogo, assim, porque, tipo, o jogo não podia mudar 100% do que ele é, né? Tipo, tinha que seguir aquele padrão. Então, tipo, o que eles podiam botar a mais, eles botaram. E botaram no máximo, tiraram, que nem eu falei no vídeo que a gente fez, tiraram o leite de pedra do console, porque eu acho que o console deve ferver rodando. Sim, sim, trava algumas vezes. Mas é muito bom. E, tipo, bug tem, mas é um pouco coisa, né? É, alguns acidentes, assim, que nem teve uma missão, por exemplo, teve uma missão que tinha que recuperar 5 carros ali, e quando ia recuperar um deles, travava o sistema e tinha que reiniciar. Teve um amigo meu que teve experiência de travar o sistema dele 4 vezes ali, que ele teve que reiniciar ele. Mas é um caso à parte, porque pra mim, por exemplo, não deu esse problema. Uhum. Talvez depende de algum detalhe do console. Mas ele riscou, né? O sistema. Caiu uma poeira. Antes, não, mas é pra todo mundo. Eles iam disponibilizar uma atualização gratuita pra corrigir esse... Antes de enjoar GTA e tal, né? Tipo, poucos são os jogos. Eu acho praticamente GTA meio enjoativo depois de um tempo, assim, né? Você joga tipo meia hora, tipo, caralho, tô batendo, explodindo, fudendo, sei o quê. GTA é aquele jogo que joga meia hora pra relaxar. É. Toda meia hora pra relaxar. Quantas horas de jogo, assim, tipo, não precisa ser sequencial, né? Mas quantas horas de jogo o GTA te garante de diversão? 50, cara, 100? A primeira vez que eu peguei o jogo, velho, assim, quando eu joguei, né, eu joguei no PC até. Eu joguei o Vice City, não tô falando 5, tô falando do Vice City de novo. Foi a minha primeira experiência com GTA. Eu joguei, sem mentira, tava vendo meu primo, eu instalei o jogo, era 10 e pouco da noite. Quando eu olhei pra trás, comecei a jogar, pá, não tinha feito uma missão ainda, só zoando. Quando eu olhei pra trás, o sol já tava raiando. Eu não vi a hora passar. Foi tempo então, hein? Foi tempo. Dá, mas eu acho que dá, tu deve se divertir um mês e pouco, direto. Eu vejo assim, ó, eu não vejo limite, assim, pra hora de diversão, porque o que tu vai fazer? Ah, vou jogar. Cansou? Vai pra outro. Aí daqui a pouco, me deu vontade, volta, joga. Entendeu? Mas quanto maior o mapa, assim, mais oportunidade vai te dando, né, o jogo. Por exemplo, GTA... A realidade do jogo era muito boa no GTA 4, por isso que ele te dava diversão. Só que com o GTA 5 isso quebrou, entendeu? O GTA 4 vai ficar meio de lado. Agora, o GTA San Andreas era mais, tipo, puta de gueto mesmo, sabe? Aí se tu queria, tipo, fazer alguma coisa lá diferente, por exemplo, tu na carros, aí tu tinha que ter o GTA San Andreas. Agora, isso eles juntaram tudo no GTA V, então ele vai te garantir muito mais tempo. Além de um mapa bonito, grande, ter a opção, tu pode fazer, sei lá, umas corridas de moto, pode fazer uns motocross, pode fazer pular de paraquedas, pode andar de helicóptero. Então, tipo, esse vai ser um dos jogos, ao meu ver, né? Não sei se tu lembra, mas não sei se tinha no San Andreas, mas nos outros, mas corrida de motocross tinha no Vice City. Sim, tinha corrida de moto também. Não se afobe, belezinha! Bom, pessoal, essa foi a nossa ideia sobre GTA. Espero que tenham gostado e eu vou falar as parcerias agora. Valeu, João Bo. Beijo. Má Conduta também. Cara, a Má Conduta, eu vi no Facebook deles, velho. É sério esse lance que eles têm um Eva pra vender, do Evangelion, o Eva 01, e com mais de 1 metro de altura. Não só mais de altura, mas a Ludmilla, que é a dona do... Proprietária do negócio. Senhora. Tá fazendo manualmente, tipo, é trampo, não é comprado boneco feito, manufaturado, não, tipo, mano, ela tem os chineses lá e ela tá montando, tá mó cara pra montar o bagulho, vale a pena divulgar. Bom, vamos lá, pessoal, dá o seu lance, eu sei como é que vai ser o valor lá. Bom, vamos negociar, vamos todos fazer um negocinho nessa vida. Nossos programas são na Nico News, toda terça. Toda terça, por enquanto. Na NicoCast, toda quinta. Por enquanto. Você deve estar ouvindo isso na quinta, eu espero. Dossiês, a gente vai achar um dia aí. Dossiê do herói, se vocês quiserem, manda ideias. A gente vai fazer também um programa sobre estreias de filmes, que matérias, cosplays da semana e dica de fim, pro fim. Qualquer filme de tiroteio, sangue, morte, sangue, inolência e sangue nos olhos. E porradão nervoso. E alguém mais quer fechar com alguma coisa, hein? Beijo na bunda e até quinta. Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai e um especialmente pra você. Obrigado. Pra mim ou pra Gi? Pro ouvinte. Pro ouvinte? Pro mundo. Gi, quer se encerrar com alguma coisa? Acho que não. Não é Freeboy? Não é Freeboy. Você quer dizer que eu tenho um corpo estadual legal e bonito? Não, não é todo mundo. Eu quero dizer, você está dentro do nosso coração. Você que ouve a gente e acompanha desde o início. Você é um querido. Pensa assim, que pensa quando você dormir, eu estaria ao seu lado. Que horror. Espero que você seja mulher. Beijo. Se for suculenta, me adicione no Facebook. Vixe, velho. Até mais tarde, minha gente.